com D, ó, dá, ó, dará, ô, dará, tiririri, ará, ai, ari, é, ó, dará, ô, dará, tiririri, ará, ai, ari, é. Fiz essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim, sem gostar de quem gostar de mim. Fiz essa canção pro tempo passar. Como estou, só quero te abraçar. Se é ilusão, desligue a razão pra bater feliz meu coração. Agora que subi ladeira sossego, que a poesia me olha chover. Eu te quero aqui, bem-vindo à minha vida linda, calor. Você é vitamina que aí é show. Vem grudar em mim, por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me tua amor. Por isso então dá-me tua amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me tua amor. Por isso então dá-me tua amor. Dará, oh, dará, tiririara, ai, ai, é. Dará, oh, dará, tiririara, ai, ai, é. Que a poesia em minha horta choveu. Eu te quero aqui, bem-vindo à minha vida linda, calor. Você é vitamina que aí é show. Só quer saber.